Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer à comunidade portuária de Aveiro a oportunidade de estar aqui convosco para vos falar do tema que me propuseram, o contributo da intermodalidade para a competitividade logística. Mas queria, digamos, antes de começar, fazer uma espécie de disclaimer, não é? Dizendo que não sou um especialista em logística, a apresentação terá uma visão de gestão empresarial e, naturalmente, eventualmente, uma visão um pouco desfocada, porque estará focada naquilo que é a vivência do Grupo Ferpinta enquanto unidade industrial que tem uma presença no Distrito de Aveiro em termos produtivos, ainda que esteja em vários países, em termos de investimento direto estrangeiro e em termos de exportação em cerca de 35 países. Mas, portanto, como dizia, é uma visão, enfim, desfocada, porque será um pouco parcial. A apresentação terá, digamos, três grandes tópicos. Aquilo que nós consideramos fatores competitivos para o crescimento económico, aquilo que é o tema que me foi proposto, o contributo da intermodalidade para a competitividade logística, e naturalmente que, como dizia, não deixarei de dar alguns exemplos que elucidam aquilo que tenho para transmitir com base naquilo que é a experiência da Ferpinta, uma vez que a Ferpinta exporta 60% daquilo que produz e importa a sua matéria-prima um pouco de todo o mundo. Ora bom, todos sabemos que, do ponto de vista empresarial, as trocas comerciais a nível mundial têm apresentado, ao longo dos últimos anos, eu diria das últimas décadas, um crescimento que é um crescimento superior àquilo que é o PIB mundial. Esse crescimento é um crescimento que tem obrigado, naturalmente, as empresas a reposicionarem-se e, desde logo, em termos de competitividade, em termos daquilo que é o posicionarem-se para este alargamento das trocas internacionais, é através da internacionalização. A internacionalização hoje é um fator que está presente em todas as empresas, e as empresas hoje que não estão internacionalizadas, e para estarem internacionalizadas, naturalmente que não é necessário estarem através de investimento direto estrangeiro, podem fazê-lo através da exportação, elas têm que ter esta dinâmica de estarem presentes nos mercados, e para isso têm, naturalmente, que atender a um conjunto de outros fatores competitivos, como sejam a otimização dos recursos, sejam eles físicos, ao nível dos equipamentos, ao nível das instalações, como é que se otimizam esses recursos, ao nível dos recursos humanos, na medida em que esses são absolutamente essenciais para essa presença espalhada por um pouco por todo o mundo das empresas, e depois ao nível dos recursos financeiros é necessário que as empresas estejam presentes nesses mercados internacionais de forma equilibrada, eu não digo sólida, mas pelo menos equilibrada, portanto que a sua autonomia financeira seja adequada a essa presença. E para isso, muitas das vezes, aquilo que tem acontecido é que as empresas precisam de fazer a consolidação, ou seja, as empresas muitas vezes precisam de adquirir massa crítica, e para adquirirem essa massa crítica precisam de consolidar, precisam de fusionar com outras para poderem realmente competirem em condições de igualdade nesse mercado internacional. Mercado que é, naturalmente, como sabemos, muito competitivo, que obriga a que as empresas tenham uma estrutura organizacional bem consolidada e que estejam muito orientadas para aquilo que é a inovação. E aqui surge, naturalmente, da conjugação destes fatores e de outros, naturalmente, não tenho aqui a pretensão de os elencar a todos, mas aqueles que nós consideramos fatores, de alguma forma, determinantes para esta competitividade, a logística hoje é extremamente pertinente nas empresas e tem que ser olhada também com o mesmo cuidado que todos os outros fatores que contribuem para a competitividade. E nesse sentido cabe naturalmente nós perguntarmos então, mas qual é a realidade que temos presentemente? Nós sabemos que na internacionalização, a que estamos obrigados, há fatores que nós chamamos de distâncias psicológicas importantes no crescimento e na internacionalização das empresas. Naturalmente que esses fatores psicológicos são os culturais, administrativos, geográficos ou económicos, mas aqui o aspecto geográfico é importante. E nós sabemos que, em termos de Portugal, os nossos principais parceiros na exportação são a Espanha, a França e a Alemanha. Portanto, isto por razões de proximidade, naturalmente que os outros fatores psicológicos também são importantes, culturais, administrativos, em termos daquilo que é a legislação, o conhecimento da legislação, ou os económicos, em termos da dimensão da economia, mas, do ponto de vista geográfico, naturalmente, que a proximidade é extremamente importante. E daí que o transporte rodoviário é ainda o mais importante e é aquele que representa 63,1% das exportações. Quer dizer, 63,1% das nossas exportações são feitas através do transporte rodoviário, justamente pela proximidade que temos com mercados onde o transporte ferroviário é mais utilizado. O transporte marítimo, em termos mundiais, naturalmente representa 90% dos fluxos, mas em termos daquilo que são as nossas exportações, representa 32,6% das exportações. É nosso entendimento, como mais à frente terei oportunidade de concluir, que esta taxa de transporte marítimo para as nossas exportações terá tendência a crescer. Do ponto de vista do transporte ferroviário, o transporte ferroviário é importante no centro da Europa, todavia em Portugal ele tem pouca expressão. E tem pouca expressão porque o transporte ferroviário dispõe de características que não são físicas, que não são as ideais, porque os investimentos que são requeridos para o transporte rodoviário levam a que quem realiza esses investimentos acaba por ter uma situação de monopólio, e ao ter uma situação de monopólio, muitas das vezes o monopólio é um entrave, um pensamento que, digamos, em linguagem empresarial, costumamos dizer que não leva a um pensamento fora da caixa, mas a um pensamento que é um pensamento sempre orientado no mesmo sentido. Na Europa, as diferenças em termos de bitola, já foi aqui há bocado referido, o problema da bitola é um problema e tem naturalmente condicionado o crescimento do transporte ferroviário também, este problema das bitolas. Para além disso, o que nós temos visto também é que na Europa a falta de investimentos leva a uma certa dificuldade em fazer a passagem dos comboios com a velocidade que é necessária, e nós temos a experiência em Portugal de que fazer circular mercadorias entre Lisboa e Porto é extremamente difícil, porque a linha está naturalmente ocupada com o transporte de passageiros e, portanto, fica difícil operar na linha com o transporte de mercadorias. Ao nível do transporte aéreo, todos sabemos que ele é apenas para produtos de valor acrescentado mais elevado. Em termos de valor, representa 40%, mas em termos quantitativos, naturalmente, que tem uma expressão mais pequena. Então, qual é o estado na União Europeia em termos de transportes? Como é que estamos na União Europeia em termos dos transportes de mercadoria? Aquilo que nós sabemos é que a União Europeia tem as melhores redes de transportes do mundo. Isso sabemos. Todavia, as políticas de investimento em Portugal, por exemplo, em termos de infraestruturas no transporte de mercadorias, têm estado, como também já ouvimos aqui anteriormente, muito direcionadas para as vias rodoviárias. Portanto, o que nós vimos nos últimos anos são investimentos nas vias rodoviárias, algum investimento no transporte ferroviário. Portanto, nós temos que, de 89 a 93, ainda que seja uma estatística um pouco já desatualizada ou desatualizada, 61% do investimento na rodoviária, portanto, nas vias rodoviárias, 33,3% no transporte ferroviário, 5% apenas no aéreo, enfim, no aéreo, os aeroportos, e o transporte marítimo 0,4%. Isto porquê? Porque, naturalmente, quer dizer, este tipo de infraestruturas que são necessárias para os transportes são, muitas das vezes, condicionadas por políticas governamentais, quer dizer, O investimento é de tal modo elevado que não só, como eu disse há pouco, tende a que ele seja concentrado e seja monopolista, como inclusivamente quando ele é feito pelo próprio Estado, isso está dependente daquilo que são as políticas governamentais. Então, e como é que pensa a Europa a propósito dos transportes de mercadorias? Aquilo que nós sabemos é que a Europa pensa que tem que haver aqui uma alteração profunda na revisão do modo da execução do transporte. E pensa isto direcionando-se para a intermodalidade do transporte de mercadorias como uma alternativa eficiente. Aquilo que hoje é entendimento das autoridades europeias é que a intermodalidade será a alternativa eficiente em termos do transporte, ponto fim, ou reduzindo significativamente aquilo que é o transporte rodoviário, porque o transporte rodoviário apresenta naturalmente externalidades negativas, como sejam problemas da poluição, o problema do ruído, o problema dos acidentes, enfim, para não falar que do ponto de vista daquelas economias que não têm, que têm que importar o petróleo, um custo elevadíssimo em termos de da importação de petróleo para poder atender às necessidades do transporte rodoviário. Portanto, transporte rodoviário, intenção, reduzir, crescermos em termos da intermodalidade. Portanto, e para isso é necessário, naturalmente, investir naquilo que é o transporte ferroviário, que tem vindo a perder competitividade ao nível daquilo que é o transporte de mercadorias, porque os investimentos que foram feitos no passado em termos de transporte rodoviário tiveram foram dirigidos para o transporte de passageiros. Portanto, nos últimos anos, aquilo que se assistiu foi um investimento ao nível do transporte ferroviário no transporte de passageiros em detrimento daquilo que é o transporte de mercadorias. E, portanto, dentro deste contexto da intermodalidade, sobressai naturalmente aqui no espaço europeu o short sea shipping. Portanto, é por aí que nós temos que caminhar e é por aí que têm vindo a ser dados passos e para quem está aqui e conhece melhor a logística e o setor logístico do que eu, sabe que temos vindo a aumentar o número de linhas para diversos hubs e gateways em termos europeus. É necessário, e isso a Europa tem nas suas linhas estratégicas de investimento, um investimento direcionado para as infraestruturas, seja para os portos, eu diria portos marítimos, centros logísticos e depois aeroportos e autoestradas. Nós em Portugal consideramos que de autoestradas chega. Então, qual é a importância da intermodalidade? Porquê é que a intermodalidade é importante? Porquê é que a União Europeia está direcionada para a intermodalidade? Porque nos permite naturalmente conjugar dois ou mais tipos de transporte e, desta forma, obtermos vantagens. Vantagens em termos de eficiência, uma vez que, por unidade transportada, passaremos a ter um custo inferior, porque eu, quando estou a transportar num short sea shipping, seja carga convencional, seja as chamadas, os rebotes, as galeras, transporto uma quantidade muitíssimo superior. Portanto, vou ter economias em termos, naturalmente, económicos, mas vantagens enormíssimas do ponto de vista ambiental e do ponto de vista daquilo que são, que é a sustentabilidade num aspecto mais geral e social. Vou ter, em alguns casos, naturalmente, também vantagens em termos do tempo, do lead time, do tempo de transporte. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Muitas das vezes, esta intermodalidade faz com que o tempo que demora a mercadoria desde o fornecedor ao cliente é superior, no entanto, com vantagens que estão reconhecidas ao nível das empresas e por isso as empresas cada vez mais apostam neste tipo de transporte. Os drivers para esta competitividade? Bom, nós sabemos que há economias de escala, porque, como dizia, o facto de nós termos navios a transportarem a carga, acabam por transportar muito mais carga do que o número de caminhões que seriam necessários para efetuar essa carga, e aqui é absolutamente necessário os investimentos, estando naturalmente aqui em Aveiro, desde logo, os investimentos em termos de infraestruturas. Porque se eu tiver um navio que venha a Aveiro com maior capacidade, a economia vai ser maior. E para isso, o que é preciso? Aveiro, neste momento, tem necessidade de olhar com muita atenção para aquilo que é a sua capacidade de receber esses navios. Nós estamos limitados em termos de calado. Há objetivos no Porto de Aveiro para um calado, julgo eu, de 10 metros e meio e navios de 200 metros, que, apesar de ser um objetivo, até hoje nunca foi conseguido. E tanto quanto julgo saber, porque muitas das vezes estamos neste confronto se a nossa matéria-prima vai a Leixões ou vem a Aveiro, eu sou, digamos, eu diria obrigado a ir a Leixões, porque Aveiro não consegue receber os navios que consegue receber Leixões. Portanto, há aqui necessidade de investimento em infraestruturas para que navios de maior capacidade possam vir a Aveiro, os fretes possam ser mais baratos na importação e na exportação também. Portanto, e isto é que influencia positivamente a competitividade das empresas e a necessidade que as empresas têm de reduzir os custos de logística e de poderem contar naturalmente com estes investimentos. Obviamente que isto tem associado economias de gama, naturalmente, porque o tipo de navio, e estou-me a recordar, e como há bocado dizia, na tal visão deformada por aquilo que é uma vivência empresarial pessoal, eu considero que a região de Estarreja, Aveiro, Ovar, Lugar das Mais, é uma espécie de hub para produtos siderúrgicos. E, portanto, sendo um hub para produtos siderúrgicos, naturalmente que há possibilidade, se tiver essas condições, até de trazer cá navios que sejam os mais adequados ao transporte destes produtos e, portanto, aí as economias de gama. Mas temos também economias de experiência, porque ao fazermos isto, todos os agentes envolvidos nesta cadeia de valor vão naturalmente obter vantagens e vão obter experiência que, ao transmitirem essa, ou consubstanciar essa experiência naquilo que é o serviço que prestam às empresas, acabam por aportar competitividade à empresa e acabam, no fim do dia, por conferir à intermodalidade um valor mais relevante do que aquele que tem. Para isso, naturalmente, que é preciso aquilo que dizia há pouco, o investimento em infraestruturas, portanto, sejam elas olhando para os centros hub e, portanto, a partir daí, ver o que é que temos que, como é que temos que investir e como é que nos temos que direcionar. Também há bocado ouvia dizer que os investimentos não têm que ser feitos porque é necessário que a construção civil tenha ocupação, mas têm que ser feitos atendendo àquilo que são as necessidades das empresas, àquilo que é a necessidade do tecido empresarial e, sobretudo, do tecido empresarial que é servido por essas infraestruturas. E aqui, no caso do Porto de Aveiro, olhar para as empresas que estão no distrito, que estão na região e não só, porque também sabemos que nós queremos ser um gateway também para a Espanha e, portanto, também aí temos que olhar para aquilo que, no percurso, pelo menos até Salamanca, o que é que nós encontramos pelo caminho e como é que podemos servir através destes corredores, portanto, através daquilo que será a próxima ou a nova, ou que se espera que se venha a ser uma nova linha férrea, servir todo esse tecido empresarial. Em termos da experiência pessoal, aquilo que vos posso dizer, eu não tenho aqui a pretensão de ser exaustivo, porque naturalmente que os colocaria todos numa situação desconfortável, mas para dar alguns exemplos daquilo que é a nossa experiência. Ao nível da importação, nós temos situações, por exemplo, de conjugação nesta intermodalidade de material que vem de uma siderurgia em Fosca, em França, que vem por navio para Sagunto. Em Sagunto é baldeada para comboio, de comboio vem para Alfarelos ou para Valongo e depois vem por caminhão para a Ferpinta. Portanto, temos aqui a conjugação de três modos de transporte. Está aqui um exemplo paradigmático ao nível da importação desta conjugação. Temos outras situações, por exemplo, daquilo que é matéria-prima proveniente ou da Holanda ou de Inglaterra, que vem para Marim, portanto Pontevedra, e que depois a seguir vem por camião de Pontevedra para, para a Ferpinta, e portanto é algo que eu gostaria que viesse para Aveiro, não é? E que não fosse, enfim, com as desculpas a apresentar aos espanhóis, que não fosse para Marim, mas que viesse para Aveiro, algo porque tenho vindo a lutar. Um outro exemplo de três modos de transporte, sei lá, uma matéria-prima que venha da Rússia ou da Ucrânia, que usa um transporte ferroviário dentro do próprio país, porque são cirurgias que se encontram no interior do país e que têm que vencer grandes distâncias até ao primeiro porto, e que depois vêm por navio até Leixões ou Aveiro e por caminhão até à Ferpinta. Enfim, muitos outros fluxos poderia dar aqui como exemplo, mas como disse há pouco, não os vou amassar com isso, não é? Em termos das exportações, e aqui para nós é, digamos, aquilo que olhamos todos os dias, porque isto é, aí é que é ainda mais relevante, uma vez que nas importações temos muitas das vezes o exportador atento e na procura, pedindo-nos a nossa ajuda, muitas das vezes, na procura das melhores soluções, e as melhores soluções são aquelas que são as mais eficientes num binómio em termos de qualidade de serviço e de preço, mas ao nível das exportações é um trabalho diário. E aquilo que posso dizer é que, do ponto de vista do transporte rodoviário, ferroviário, nós, aqui no caso de Espanha, eu dizia que a proximidade é fundamental naquilo que é a internacionalização das empresas, e naturalmente que a Ferpinta não foge à regra e tem no mercado de Espanha um importante mercado. E para a Espanha aquilo que é o normal é o transporte rodoviário. Todavia, nós temos vindo a procurar usar o transporte ferroviário. Usamos para Barcelona e para Madrid, ainda que Madrid julgo que se está a tornar cada vez mais difícil usar Madrid em termos de transporte ferroviário, talvez com os investimentos que se virão a fazer, tornam as coisas mais fáceis. Em termos de transporte marítimo, feito com carga convencional, estamos a fazer naturalmente a partir de Aveiro, e digamos com saída de Aveiro, a ir para Perfleet, para Liverpool, Boulogne-Billancourt, Scunthorpe, Boston, todo este transporte via marítima e depois no país através de caminhão também. Mas quer dizer, em carga convencional ainda. E temos o transporte, em alguns casos, para os mesmos destinos e para os mesmos portos, mas feito não em carga convencional, mas com as galeras ou com os reboques dentro do próprio navio. E este penso que é um transporte que nós gostamos, porque desde que a mercadoria é acondicionada na empresa até ao cliente final, não é mais mexida, e isto para nós é extremamente importante, e temos vindo a aumentar as exportações com um modo de transporte feito desta maneira. Portanto, o que estamos a fazer através de Leixões com transshipment em Roterdão, portanto, o que acontece é que as galeras vão em navio, em Roterdão mudam de navio, continuam e vão, como disse há pouco, para alguns portos que são servidos também em termos de carga convencional e que depois, aí sim, nesses portos, acabam, que estou a falar aqui norte da Europa, como seja Suécia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, e depois naturalmente nos destinos em cada um dos portos por caminhão. E há também aqui um navio que vai a Roterdão também, mas de Roterdão segue por caminhão para outros destinos, como seja a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, portanto, em que o transporte usa apenas um navio e não há aqui transshipment. Em termos de, diria, de deep sea, estamos, de alguma forma, também a usar a intermodalidade. Dou aqui como exemplo, por exemplo, um que já tínhamos visto isso e temos aqui no caso do Perfleet, uma outra situação, que é o transporte a partir de Leixões, mas em termos, peço desculpa, de deep sea, que é o importante aqui, aquilo que fazemos, por exemplo, com a África do Sul, em que a carga é entregue em Leixões, vai normalmente para Durban e depois, por caminhão, chega ao cliente em Joanesburgo e às vezes, inclusivamente, depois há ali mudança de caminhão ou o mesmo caminhão e vai para o cliente final. Enfim, muitos outros exemplos eu poderia dar aqui, mas julgo que estes são paradigmáticos daquilo que é a importância da intermodalidade para as empresas, para a internacionalização das empresas, e nunca a Ferpinta conseguiria atingir mais de 60% de exportações se, digamos, estes modos de transporte não estivessem disponíveis e se não estivessem em contínuo crescimento em termos europeus, mas também em termos mundiais. Aquilo que nós podemos observar, e de acordo com as nossas contas, é que esta forma de transporte traz, inclusivamente, economias de custos. E, segundo os nossos cálculos, eu tenho uma economia 12,8% na Alemanha, 10,7% na Bélgica, 14,3% no Reino Unido, 18,6% na Holanda, 20,3% na Suécia, enfim, por aí abaixo de economias. Há um único país onde eu não tenho economias, que é na Polónia. Mas a importância deste transporte multimodal não é apenas, a intermodalidade não é apenas só a economia de custo, é a existência do próprio serviço. Porque hoje em dia, se eu quiser enviar exclusivamente por via rodoviária produto para a Inglaterra, eu começo a ter dificuldade. É que, independentemente do custo, não há, porque houve uma alteração da prestação de serviços, portanto, eu tenho muita dificuldade, numa urgência, em arranjar um caminhão que vá à Inglaterra entregar o produto no cliente. Ou então, o custo é elevadíssimo. Portanto, para além do custo, a existência e o aperfeiçoamento deste tipo de modos de transporte, esta conjugação de mais do que um modo de transporte, é absolutamente essencial. Ora bom, então, o que é que nós sugerimos, o que é que pensamos que seria positivo em termos e em jeito de conclusão? Primeiro, que o investimento nas infraestruturas estivesse muito focalizadas no transporte marítimo e no transporte rodoviário. É aquilo que sentimos que onde os investimentos devem, para onde devem estar orientados os investimentos. Ao nível do transporte marítimo de curta distância, portanto, aquilo que se faz aqui na Europa, julgo que é importante olhar para uma redução dos entraves burocráticos de questões alfandegárias, que é importante harmonizar os procedimentos nos portos europeus. Quer dizer, que esta burocracia seja igual em todos os lados, não pode ser na Holanda um, na Inglaterra outro, enfim, no outro lado outro. Reduzir os custos de movimentação dos portos, aumentando a concorrência. Felizmente, em Aveiro, nós consideramos que é um bom exemplo. Melhorar a qualidade dos serviços de movimentação das mercadorias dos portos. Quando é que a carga convencional, muitas das vezes, a mercadoria é danificada nos portos, enfim, ou por descuido, ou por falta de formação. Criar facilidades no transporte intermodal, quer dizer, acho que é por aí que nós vamos continuar a querer apostar, porque não há movimentação física no porto da própria mercadoria. Aumentar o investimento no transporte fluvial, ainda que em Portugal não seja, do nosso ponto de vista, muito importante. Ao nível do transporte ferroviário, harmonizar a bitola, como já se foi dito, aumentar o investimento em novas vias, a criação de novos gateways. Nós temos que olhar, no caso do porto de Aveiro, não temos que olhar apenas para o hub de Aveiro, mas temos que olhar para todo este corredor. Portanto, criação de novos gateways, se fala em Aveiro, como posso falar em Sines, que é, digamos, um porto de águas profundas absolutamente essencial no nosso direcionamento para o resto do mundo e para os Estados Unidos. Portanto, e a prioridade nos investimentos para o transporte de mercadorias. Até agora temos olhado muito para o transporte de passageiros, temos feito muitos investimentos no transporte de passageiros. Eu julgo que para que haja transporte de passageiros, para que haja naturalmente capacidade económica para as pessoas viajarem muito, é preciso que as empresas sejam capazes de criar postos de trabalho, sejam capazes de criar riqueza, que permita essa distribuição. E, portanto, quer dizer, é preciso investir no transporte de mercadorias. Portanto, eu concluiria dizendo o seguinte, que o transporte intermodal é o mais eficiente e que os custos do transporte unimodal vão continuar a crescer muitíssimo mais que o transporte intermodal. Isso não, julgo que não temos dúvidas quanto a isso. Portanto, Portugal deve estar alinhado com a Europa neste propósito. Portugal deve estar preocupado com aquilo que é a sua vantagem comparativa com os outros países, uma vez que a nossa localização é estratégica e, portanto, devemos tirar proveito desta localização ímpar que nós temos. Naturalmente que falei em, primeiro, por bairrismo, naturalmente, em Aveiro, mas também em Sines, mas será igualmente, digamos, propósito dos outros portos, Leixões ou Lisboa. E aquilo que eu digo é o seguinte, é que se estes investimentos nas infraestruturas não forem feitos, aquilo que vai acontecer é que as empresas perdem competitividade e, ao perderem competitividade, tudo aquilo que temos visto em termos de avanço do crescimento das exportações em Portugal, corremos o risco de perdermos todo aquele espaço que temos ganho no mercado europeu e no mercado mundial, se efetivamente não estivermos direcionados para estes investimentos, que são investimentos, como disse no início, em fatores competitivos naquilo que nós consideramos como determinante para a competitividade das empresas. Muito obrigado.